O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Do Rock. Estamos começando mais uma edição aqui nessa confraria do Rock Taboca City. A edição é a 18 e alguém tem gatinho em casa aí? Nossa, graças a Deus não. Desse jeito aí não. Eu acho que o Jack tem, afinal de contas, acho que a madame dele fica me chamando ele e eu cantando assim. Ô, meu gatinho, te chama de gatinho? Rapaz, não, me chama de leão. Não, mas assim, não aguentei isso, como é que é? Rapaz, o meu garçom tem cara de bandido, mas me trata com cara. Que é isso? Exatamente, que traz café toda manhã e... Eu vou parafrasear a poeta. Você não tem vergonha não, hein, Eric? Por que você me arruma essas coisas? É pra ter vergonha mesmo, mas olha que a bicha é sensual. É, né? É. Você sabe quem é que tá cantando isso aí? Não. Não. Ninguém sabe? Não. Xuxa. Poxa, quase. Angélica? Não, mas é loura também. Tá. Eliane? Não, todo dia de manhã, por isso que ela fala lá que o meu gatinho tá lá por conta do sol. É a Sol. Eu não conheço essa figura, não. Não? Ave Maria. Não. É a prima da lua. É. Caramba. Pois é, a cantora Sol, sensualíssima. Que Sol? Cantava, ia para os shows de auditório, né? Bolinha, Gugu. Não lembro dessa figura, pegava não. Pegava o microfone e ficava cantando, né? Vestida de baby doll. Nossa, eu só lembro daquelas coisas de tiazinha, como é que é aquela outra também? Ah, mais antiga do que isso, feiticeira. Criatura. Por favor, Bolinha, não. Época do Bolinha. Você sabe o que é Bolinha? Sei, mas sei. Ah, então. Bolinha das antigas. É. Aquela coisa esquisita, né? Ah, também. E agora no Clube do Bolinha. Eu ia comentar mais, mas deixa pra lá. Bolinha tem suas, né? Tem uma Lipe, Davi e entre outras aí. Ah, é uma Lipe. Então. É isso aí, minha gente. Estamos voltando aqui. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem, depois de uma tempestade da minha saúde. Mas estamos vivos e continuamos sobrevivendo em nome do rock and roll. Eu gostei, hein? Ali no hospital, botava qualquer enfermeira lá, até mesmo pra poder sair correndo, se fosse o caso. Porque você fez, acho que, seu apartamento numa festa, sua área VIP, né? Eu incomodei, não vou mentir, não. E a Rosa, o que, é que você fez nesse tempo? Fiquei trabalhando, né? E ouvindo música, como sempre, descobrindo certas coisas, né? E foi um mês também chato, muitas percas, né? É. E como? No mundo do rock, no mundo da literatura também, né? É verdade. Realmente, julho deixou o mundo, principalmente o Brasil em termos literários, né? Menos culto. E deixou a gente órfão também de rock and roll, né? E o desastre também na Copa, né? É, essa eu não falo. A crise brasileira, de um modo geral, o mundo aí em guerra, conflitos, avião caindo... E derrubados, hoje, né? Caiu. Entre outras coisas mais. Eu nunca vi um julho tão vermelho como esse, viu? Pois é. E dizem que agosto é que é o mês do desgosto, né? Ia comentar isso. Mas não é, foi antecipado, hein? Foi antecipado, porque agosto vai ser muito bom aí. Com certeza. As primaveras chegando aí pra muitos, né, Jack? Pois é. Estamos aí. Então. E aí essa confraria vai ser um misto de muita coisa interessante e ao mesmo tempo com esses saudosismos aí, muita coisa acontecendo e outras a gente trazendo aqui. Pra começar, primeiro setlist dessa confraria, trazemos aqui Black Pistol Fire, Run Rabbit Run. Tenho certeza que vocês vão gostar. A seguir, The Stone Roses, I Wanna Be Adored, trazido aí pelo Claudio Maeda, de Aichi, Japão, lá do outro lado, hein? Do nosso planeta, né? E também partiremos com uma banda interessantíssima aqui, brazuca, chamada Necro, com Dark Redemption, trazido aí pelo nosso grande presidente da República Juiz de Fora, Ricardo Brassin, de Minas Gerais. Vamos lá ouvir? We'll be right back. Maria do Rock. Vocês acabaram de ouvir Necro, Dark Redemption, trazido aí pelo Ricardo Brassin, Juiz de Fora, Minas Gerais, um som a la Black Sabbath e outras coisas mais, nacional. Que som é esse, Jack? Rapaz, muito bom. Não conhecia, grande indicação mais uma vez do Ricardo. E essa banda de Maceió, rapaz, é um power trio. Verdade. Muito, muito bom, muito bom. Bateria, guitarra, contrabaixo. Sendo que a Lilian Lessa, guitarrista, faz voz. E o Pedrinho, baixista, também faz voz. O baterista é o Thiago Aleph, que tem um kit básico, mas muito bom baterista, viu? Esse som me... E ela que toca guitarra também. Isso, ela toca, porque ela tem uma influência bem hard. Muito legal o riff em si. E a banda realmente me surpreendeu, eu não conhecia. Grande indicação para variar do Ricardo Brassin. Muito obrigado, Ricardo. Me surpreendeu demais também, eu quase que eu pegava, porque eu não tenho ouvido nada do tipo aqui no Brasil, sinceramente. Nada. Eu posso estar por fora de tudo, mas... Eu também. Que som! Pesado. Não deve nada. Sujo, cru e bem setentista, né? Com certeza. E aí, Rosa? Gostei, também não conhecia. Achei interessante o som da banda. Demais mesmo. Porra, e um trio fazendo isso. Ela cantando e tocando guitarra. E de Maceió, amigo. Que quer queira, quer não. Alagoas não é muito conhecida no cenário rock, né? Verdade. Então, vem de lá uma coisa pesada, muito legal. Agora, engraçado, o nome da banda, anteriormente... era Necronomicon. Exato. Aí eles mudaram só pra Necro. Até mesmo porque, se não me falha a memória, tem uma banda alemã com esse mesmo nome. Inclusive, algumas pessoas também já chamaram a atenção que tem uma banda chamada Necro. Uhum. E aí eu quero ver como é que eles vão fazer a coisa, porque tudo indica aí, diante que, se eles continuarem a fazer um som como eles estão, vai ainda alcançar limiares muito mais altos do que isso aí. A quarta produção deles, um EP, outro single, um álbum. É. E vindo agora, em junho, no período de São João, eles lançaram. Mas eu acredito que essa mudança de nome para um nome mais curto foi exatamente para não chocar com o alemão, entendeu? É, eu acredito. Mas talvez caindo na graça de outra. Que é ruim, né? Banda, né? Pois é. Então eles se virem lá, porque eu sei que o povo vai se virar pra ouvir esse som que achei grandioso e muito cheio de prosperidades pra eles, viu? Com certeza. É uma coisa que não se ouve aqui no Brasil e também não tá se ouvindo muito lá fora, não. Apesar de que, se você for pegar a primeira música do set aí, do bloco, tem uma pegada setentista também, né? Com certeza. E alguns mesmo estão invocados pra isso aí, que é o Black Pistol Fire, com a música Run, Rabbit, Run, que é maravilhoso. Ela é uma banda canadense e eles ficam ali entre Toronto e Austin, Texas. E desde 2009 que essa banda é formada, que na verdade é de um duo, cara. Um duo sensacional. Kevin McEwall, guitarra e vocal, e Eric Owen na bateria. Dá o conta do recado, bota uma pessoa ou outra e manda bala aí, que faz estilo The White Stripes e algo mais também, a anterior, que é The Flat Duo Jets. Muito som mesmo, nada que seja inédito, mas fazem muito bem. Essa primeira banda aí me lembrou um pouco, até Arctic Monkeys, o vocal me lembrou um pouco. Lembrou, né? Lembrou. Mais pesada, com certeza, mas lembrou um pouquinho, me lembrou o vocal. É o terceiro álbum dele já. E que acabaram de lançar recentemente, em 2014. Seja lá o que for, um sonsaço também, viu? Puta som, muito bom. E entre um e outro aí, foi The Stone Roses, I Wanna Be Adored. É, indicação do Cláudio Maeda, de Aichi, no Japão. Eu confesso que não é a minha praia, não. Achei interessante, achei bem feitinha a música. Mas eu prefiro coisas mais pesadas, assim como a primeira e como nosso amigo Necro. E você, Rosa? Isso é um clássico, essa música é um clássico, sim, de banda indie de anos 90, de Manchester, de Stone Roses. Nossa, isso é um clássico absoluto, assim, pra quem curte, né, esse tipo de música. Agora, me corrija se eu estiver errado, Rosa e Eric, mas essa banda, ela tem poucos álbuns, não? Ela, quer dizer, pelo menos poucos álbuns inéditos. Tem. Pra o tanto de vida. Verdade. Né? parece que só tem dois álbuns. Eu sei que não é seu estilo, Jack, mas se você pegar o segundo álbum dessa banda, eles pegam uma levada meio Led Zeppelin, por incrível que pareça. É mesmo? É, é um som que foge completamente do primeiro disco. Opa, opa, opa. Procura dar uma conferida, uma pesquisada, de repente você curte. Vou fazer isso. Grande indicação. Vou fazer isso. Isso. Depois eu lhe conto. Isso. A minha sensação, a minha impressão de Stone Roses nunca também fez muito minha cabeça, mas ele sobressaía também em alguns momentos, claro. Mas do que eu vou dizer aqui para todos, ele foi num período do grunge, e aí eles ficaram um pouco abafados pela cena na época. Mas nada que o tempo, né, não carregasse de realmente as pessoas reconhecerem o som que eles faziam, porque eles sempre, desde lá, eles estão à tona até hoje. Apesar de uma paradinha, se não me engano, mas retornaram recentemente. Teve um hiatozinho aí de quase 15 anos, mas tudo bem. É assim mesmo. De tanta coisa aí que nós ouvimos, e realmente ouvimos alguns pesos bem interessantes, e que eu e Jack principalmente adoramos, nada que a Rosa também não goste, claro, ela adora, mas sabe cabeça de mulher como é que é, né? A gente nunca entende. Pois é. Nós partimos agora para o Vinhetas e Jingles, trazendo algo que é familiar para muitos e que muitos adultos ainda até hoje adoram. Eu acredito que muitas pessoas vão gostar. E é uma coisa inusitada, porque essa mais ainda é um comercial para lá de, digamos, politicamente incorreto. Vocês vão ouvir e vão entender o que eu vou dizer. Então, ouçam e apreciem. Agora, por favor, ainda bem que vocês já passaram da fase de 3 a 5 anos para não embolar a língua. Então, vocês podem repetir à vontade, mas tenha moderação no que eu quero dizer, tá? Nada disso, 100% divino. Tá aqui, ó. E tem até bico dosador. Bico dosador? Dosador, pra cair sempre a dose certa. Tá, Mônica, guarda na cozinha antes que a sua mãe chega. O lugar do vinagre fica na mesa, viu? Tá vendo? É na mesa, não é outro lugar não, é na mesa. Ainda mais com esse bico gozador. Gozador. É, tadinho. Nossa, o povo é maldoso, né? Gozador. Gozador de brincadeira, pois gente. É, de engraçar. É, não é nada que se balança pra poder sair alguma coisa, pra esparramar. Ainda mais, né? Ainda mais vindo de bico, né? Bico gozador. É, e o bico daquela época era grande, viu? É por isso que tinha o dosador, né? Era necessário. Pra que pingasse menos, saísse com tudo, né? Saísse... Dosador! Pra cair sempre a dose certa! É, com a rajada, né? Um jato muito forte. Se não, ia desperdiçar, né? É, então... Eu tô dando risada do dosador desperdiçando, tudo bem. Vou fazer o quê, né? Mas acabamos de ouvir o comercial dos anos 70 da Vinagre Sica, que aí trouxe, todo mundo percebe aí, mesmo que nem nunca leu a Reservistinhas, mas sabe que foi aí a turma da Mônica, né? Ela e o Cebolinha com seus trocadilhos LR, e veio com mais essa aí entre o D e o G. Foi uma coisa que me surpreendeu, né? Não sabia que era tanto, acho que com o tempo ele foi aprendendo e tirou o D e o G, né? Porque ficou meio feio, né? Ficou meio diferente. Como diz outros, estranho. Essa o Maurício deixou escapar. Completamente. E a censura também, né? Porque em tempo de politicamente correto, ao extremo, né? A confusão de Cebolinha sobre o bico dosador e do frasco Vinagre Sica era uma novidade que era apresentada ali, mas não cabia, não seria realmente permitida. Talvez a influência ou então militares que adoravam, no caso seus filhos, deixa, né? Quer dizer, né? Seus filhos não participavam de tal censura como essa, mas passou para toda a rede nacional essa propaganda, que vou deixar também aí no nosso blog, e que foi bastante marcante, desde os anos 60 e diante, que tem essa parceria, né, Sica e Turma da Mônica, Maurício Souza também fazia parte da produtora, isso. E aquelas coisas todas, enfim. Alguém já leu revistinhas aí da... Com certeza, eu tinha uma coleção enorme de Mônica, adorava, gostava muito mais que Walt Disney. A Rosa gostava tanto da Mônica que quando você chegava no guarda-roupa dela era cheio de vestidinho vermelho. Deveria ser, e um Sansão pendurado, porque a gente conhecendo um pouco da Rosa aí, ela não tem esse jeito enérgico dela, né? À toa. Você, fanzona de Iron Maiden. É, ela deixou o Sansão de lado, ela cresceu. Mas e assim, agora ela expurga a raiva com suas palavras. Vocês já pararam pra pensar que a Mônica era bem punk? Vocês não achavam, não? Totalmente. Totalmente. Os traços eram bastante diferentes. Não eram tão definidos como os dias de hoje. Nossa, essa coisa de tampar o coelho no cebolinha, correr atrás dele, era muito bom. E você ouve também na propaganda o jeito dela falar, como ela era tudo imperosa, a, né? A criatura só sabia mandar mesmo. Não é? Dizem que, de fato, a Mônica, por exemplo, foi inspirada, no caso, pela própria filha do Maurício de Souza, né? Não é? Então, desde 63. Coitado. E aí, levou o nome, enfim, não sei se a personalidade também, mas diz que a turma, ou turminha, morou, de fato, no bairro de São Paulo, lá no Limoeiro, e que no bairro se chamava Bairro do Tamarindeiro. Ave Maria. É, diz que aconteceu mesmo esse grupinho aí que inspirou tanto o Maurício de Souza. Só não tinha o Pelezinho e nem o Seninha. É, peraí. Aí, aí já é demais. Aí é valorizar demais, né? Nem tinha o Maradona. Ah, por favor. Peraí, saiu o Maradona realmente também, não foi? Foi, teve alguma coisa. Me parece que sim. Mas o que eu achava legal é que ele retratava, por exemplo. Tinha outros personagens assim que saíam que eu adorava, era o Rolo, que eu achava ele. Achava hippie. É, o Rolo, hippie, é. O Rolo era ótimo. Tinha uma namoradinha bonita. Mas ao mesmo tempo, né? Iniciou mesmo a Mônica, de fato, através das tiras, né, do Cebolinha que saiu nos jornais, né? E aí passou a roubar a cena e ganhou sua revista própria nos anos 70. Isso. Ou do Cabelinhos Espetados, que falava, trocava o R pelo L, que existiu mesmo, que era parte integrante da turminha de garotos lá do bairro Tamarindeiro, que também acabou emprestando suas características para o Cebolinha, personagem do Maurício. Então, comentários à parte, outros comentários aqui, ó, a respeito dessa propaganda. Um rapaz chamado, ou pelo menos se intitulou, Fala Brainer, ele colocou aqui: para o vinagre sair, você tem que literalmente masturbar o vinagre, bico gozador, kkkk. Masturbar, gente. É criança, por favor. Apesar que vinagre da Sica, acho que não existe. Aliás, existe, né? Existe. Existe. Existe. Até hoje. Existe. Só não é um dos mais populares, talvez, né? É. Um outro rapaz aqui, War Hobbit. Que nome. Se não fosse na mesa, onde mais seria? Cuidado onde coloca esse bico gozador. Digo, dosador. Essa propaganda também, eles não tinham nenhum tipo de limite, assim, de normalizador, nivelador, que às vezes até a gente usa aqui nas nossas edições, que ele vê com gás total no nosso ouvido. Quem tiver com headphone, é o que disse aqui Edu do Gama, que estava usando fone de ouvido enquanto assistia e ficou quase surdo. Porra, é pra ver doer. Se você colocar no modo normal ali de tolerância no seu fone de ouvido qualquer música, bota esse vídeo do YouTube aí e ouça pra você ver a pincelada no seu martelo, no seu ouvido, que você vai sentir vibrar bastante. Enquanto as vozes também eram utilizadas na época, né? Vocês ouviram muito bem as tonalidades. A Bianca Gregório, ela veio com isso aqui. Se fosse dessa época e se fosse criança, ia morrer de medo desse comercial. Desenhos da Mônica e Cebolinha horrendos e vozes medonhas, kkk. Eram os traços mesmo. É, a característica, né, da época. Ô, Rosa, você começou a ler A Turma da Mônica a partir de que ano, assim, anos 80? Não, anos 70. 70? 70. Você que viu, é então, a evolução dos traços da turma? Vi, completamente. Até o estilo gráfico da revista era um papel super diferente, tipo um papel jornal, assim. As revistinhas bem... Verdade. Sim, adorava. Verdade, que acho que até no início dos anos 90 eles utilizavam bastante esse tipo de papel. Aí eu já não acompanhei, mas assim, aquelas bem antigas mesmo. Eu e tinha. Principalmente Rosa. Pra nós entendermos, você que é, vamos dizer, da primeira turminha aí, da Mônica, a personalidade dela foi mudando ao decorrer do tempo ou sempre foi isso mesmo? Não acompanhei tanto, não, mas eu acho que eles tentaram dar uma amenizada na característica dela. Vocês não acharam, não? Ela ficar mais comportada? Vocês não sentiram isso, não? Eu não sei, eu gostava mais da Magali. É, comelão, né? Jack. Ah, desculpa, comelona. Magali. E por último, né? A gente tecendo mais comentários. Até citei que se a ditadura na época fosse politicamente correta, esse comercial estaria enquadrado como censurado por causa do bico gozador. Sem falar que eram crianças falando de álcool, mesmo sendo vinagre, né? É, porque é divino, né? Não, o Cebolinha falava isso, mas é a Mônica com a G, né? É 100% divino. Nada disso, 100% divino. Não pode grande, falar, né? Grande sacada. Aí, Jack, você foi sim, né? Sou politicamente correto. É, né? Até que ponto? Até próximo Jack Daniels aqui. É, né? Então tá bom. Você está de quarentena, hein? É mesmo. Só um copo. Então. Só foi. Então acabamos de ouvir aí nosso Vinhetas e Jingles, trazendo essa sensação nacional, né, inteiramente 100% Tupiniquim, Turminha da Mônica, que já faz mais de 30 anos aí no nosso cenário, e vida longa a eles aí, e nosso Maurício de Souza, quer queira ou quer não, agrade a um ou a todos ou não a todos, ele está aí realmente e ajudou muito a contribuir para a formação de muitas crianças, né, que hoje são adultas. Eu acredito que se muita gente lesse isso aí, pelo menos usem educação, teria um pouco mais de educação se lesse alguma coisa quando criança. Mesmo com o bico gozador e tudo mais. Partindo para o nosso próximo setlist, Rosa, o que é que viremos? Nós vamos ouvir The Raveonette Sisters / Old on Fire, pedido da Karen Valéria, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Agent, Thunder and Lightning, Nelson Juazeiro, São José, Santa Catarina. Thank you.

gritaria do rock. Acabamos de ouvir a banda Argent, Thunder and Lightning, Nelson Juazeiro, São José, Santa Catarina, Slash, Old on Fire, Karen Valéria, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E The Ravenette Sisters. Meio shoegaze, não foi, Rosa, esse som? Eu achei super diferentão o disco. Achei até meio dream pop o som deles, porque os discos anteriores eram mais guitarrão, mais sujo. Eu achei esse disco umas baladas maravilhosas. E eu fiquei de cara, eu não sou tão fã da banda assim. Eu adorei o disco, achei muito legal. E, né, pra quem não conhece, essa banda é um duo dinamarquês. É diferente, né? Muito. É. Dá uma impressão que o som desse amadureceu um pouco mais, né? Entrando nessa linha mesmo de shoegaze ou dream pop, que seja. É, meio suja, achei. De fato. Esse aí é um dos sons mais sujos, né? Que do começo ao fim tem essa distorção e manda bala, como realmente o The Ravenettes sempre faz. Mas esse álbum, tive condições de ouvir, é um som que você relaxa mais do que as primeiras prensagens deles. Muito bacana, achei bacana mesmo. Coisa boa também, viu, Jack? É a Loura, viu? Que mulher bonita, uma das mulheres mais bonitas do rock'n'roll é essa daí, viu? É mesmo? Nossa! Me animei. É. Me animei, vou lhe ser sincero, me animei mais até do que o som. Porque é você que gosta do tal de Saci, né? Sim. Eu achei essa música, eu não posso falar da banda, porque eu não conheço. Mas eu achei essa música mais paradinha do que o Saci em uma patinete. Imaginou? É o tipo, né? É o tipo que vai empurrando só com o pé. Com dificuldade. Pois é, rapaz. Mas... Aqui, mas você tá falando de mulher, né? Porque também é, né? Dinamarca, é, assim, Dinamarca, não é, né? Não é... Essa gatona, ela é linda. Mas, nossa, ela... No palco, ela transpira uma mulher muito, muito bonita mesmo. Pra valer... Opa, pra valer. Pra valer. Ah, certo. Que a digníssima aí, que ambos são casados, o Sunny Rose Wagner e a Sharon Fu. Essa lourinha aí, cabelo curto. Muito bem, bem, bem, bem mesmo. Afeiçoada. Ok, é o seguinte. Eu já tô devendo uma pra Rosa, que é o segundo álbum do The Stone Roses. Agora vou dever uma pra você. The Ravenettes. Vou olhar pra ver se essa lourinha realmente vale mais do que a música. Não, você vai olhar pro, pro outro sentido. É, de palco, de palco, de palco. Você veja lá no YouTube alguma performance ao vivo, você perceba assim a presença dela. Lembra longe, longe, mas lembra um pouco, né? A Debbie Harry, mas é um tipo de presença feminina marcante no palco. Tá bom. Tá bom. É, agora sou meio avesso à bateria eletrônica, essa coisa toda programada. Eu não sou muito chegado a indie rock também, não. Mas eu respeito a opinião de vocês e vocês falaram que tem uma pegada mais suja. Eu achei suja de ruído mesmo. Meio que sintetizada, né? É, mas tudo bem, vamos nessa, tá valendo. Tá valendo, você é tão educado, Jack. E você pra dizer que respeita, Ave Maria, mas que banda, né? Essa que fica fazendo um tipo de som como esse, em outras palavras. Né? Dois, né? São dois. Um duo, tá bom. É. Mas o Slash aí com World on Fire? Bom, aí já é outra coisa, né, Rosinha? É meio Guns, né? Só muda o vocal, mas eu achei bem Guns N' Roses. Não achei diferente, não. Só o vocal. Mas não foge muito... Peraí, que muito não foge da muito linha, da não. Linha. Ah, tá. Me desculpa. Não, não foge. Não foge. Não vai fugir, não. Foge, não vai fugir, não. Não, da linha, não. Não foge muito da linha do Guns, não. E não foge, não. Viu? Diferente, por exemplo, do o James Addiction, eu acho que o Pono for Pies é uma coisa mais diferente. Eu não acho tão parecido assim. Eu também não gosto muito de Guns N' Roses, não. Realmente, Rosa, eu sou igual a você. O Slash é um grande guitarrista, não é muito minha muito praia. Bom. Mas não tem pra onde correr. Não tem como eu tirar o chapéu pra esse povo. O vocal... Miles Kennedy. Ele é de qual banda, Jack? Ele tem projetos paralelos, na verdade, né? Ele é da Walter Bridge. E o cara, rapaz, o cara é professor, bicho, de guitarra também. Virtuoso, além de cantar muito. Bicho, o cara é bom. O cara é muito bom. Você ouve as dobradas de voz que o cara dá, as oitavadas. Menino, é brincadeira nessa música, é brincadeira. Falar de Slash é lugar comum, né? Porque Slash é aquele solo nota por nota que remete a 70 e com aquela energia dos anos 80, que realmente é uma mistura muito, mas muito legal. Já eu não vou dizer que segue a linha do Guns N' Roses, porque a linha do Guns não era nem a linha mesmo Slash, era a linha do nosso amigo Axl, né? Uhum. E como a Rosa frisou, o Miles tem um vocal diferente do Axl. Canta muito esse rapaz. Quem nos trouxe foi a gaúcha lá, né? A Karen Valéria, que sempre posta várias notícias no âmbito do rock, né? Mais pesado. A Karen Valéria, que também é parceira da nossa confraria do rock da Boca City, e sempre manda alguma coisa. Dessa vez ela foi agraciada por Jack aí. Realmente eu queria agradecer Karen Valéria, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Grande indicação, e eu não pude deixar de abraçar essa sua indicação. Muito obrigado, menino. E Argent, Thunder and Lightning, com Nelson Juazeiro e São José Santa Catarina, e o locutor da Antena Zero do programa Prognoses. O Argent aí eu não conhecia, quando eu vi achei bastante interessante, das tantas que foram trazidas para nós nesta edição. E era engraçado, ao mesmo tempo que é um som bom, bem feito, mas assim, sabe aquela condição de que um equipamento novo de teclado chega às mãos dessas bandas da época dos anos 60, 70, e eles exploram o máximo de recursos, eles ficam até abusando deles e fica soando um pouco trash, aquelas... Sabe? Os efeitos bem engraçados até no dia de hoje, mas que vale a consideração para o som da época, mas ao mesmo tempo soa isto. Não, com certeza. E outra coisa interessante é que muito provavelmente aquele tanto relâmpago, né? Ah, é, as trovoadas aí. Trovão, pode ficar tranquilo que aquilo dali foi a base do teclado. É lá filmes B, né? Agora, interessante, essa banda, Argent, eu conheço alguns materiais dela. Ela fica flutuando entre progressivo, hard rock. Agora mesmo, essa indicação do Nelson Juazeiro, eu não conhecia. Me surpreendeu, porque chegou às raias do pop com progressivo, com nosso amigo Rod Argent abusando dos teclados mesmo, pipipi, papapá, e... É... Foi aquela mistura, aquela miscelânea de coisas, né? Aqui, sim, mas esse cara sim, fez parte do The Zombies, né? ele... Só mais The Zombies. Um dos fundadores. Ele tava lá no The Zombies. Banda inglesa esta aí, então, Argent, de 69, que foi até 76. 8 álbuns aí no currículo. Essa música é do álbum de 74, o Nexus. É, quer não, né? Veio ainda os 75, os Circos, e logo em seguida aquelas bandas ainda que nos dias de hoje dificilmente fazem, até mesmo as novas, dois no mesmo ano, Circos e Counting Points em 75, e ali acabou, mais um ano passou e tchau. Mas ficou na história do rock and roll, sem dúvida nenhuma, essa sim, banda Argent inglesa. É considerada uma banda clássica. E que permeia também pelo pop ali, né? É, consegue passear. Passear. Consegue passear progressivo, hard rock, até alguma coisinha mesmo de... É pesada. Uhum. Eu não conheço todos os trabalhos, não, mas o que eu conheço, eu gosto. Como é que vai você trazer aí, né, Jack? É, nesse bloco agora, nós vamos de Nazaré, com Hair of the Dog. Indicação, Nelson Juazeiro, São José, Santa Catarina. The Water Boys, The Hole of the Moon, da Dona Carolina Bisotto, de Itabuna, Bahia. E Júpiter Maçã, Um Lugar do Caralho. Nossa. Marcelo Ortiz, São Paulo, capital. Fala essas coisas não, que a Rosa tá aí perto, viu? Desculpe, Rosa. Um Lugar do Carvalho. Não, a música é essa mesmo. Um Lugar do Caralho. É, não tem jeito, né? Toma aí, Rocará. We'll be right back.

Chapadas, o lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém pra mim, um alguém tipo assim, goste de beber e falar, LSD queira tomar e curta, se tiver rede os Beatles. Chapadas, o lugar do caralho. Chapadas, o lugar do caralho, lugar do caralho. Au! Oh! Do rock. E aí, rockerada? Nesse bloco nós ouvimos Júpiter Maçã, Um Lugar do Caralho, indicação de Marcelo Ortiz, São Paulo capital. Fiquei de cara, não conhecia, tô chapado e quero encontrar esse lugar do caralho. Eu fiquei meio envergonhado com a Rosa aqui. Acho que ela não faz esse tipo de coisa, nem tá acostumado a também ouvir esses dizeres aí, né? Não, nem um pouco, né? É, né? Eu sou fã número um. Ah, é? É. Rosa já abriu a boca pra dizer que um classicão. Eu digo, que clássico eu não conheço? Toma aí, rapaz. E outra coisa, o Van de Wildner tem uma versão pra essa música. Van de Wildner, lá do Rio Grande do Sul, é gaúcho ele. Gaúcho também. O Júpiter Maçã também é. Ah, é? É. Difumação é formado pelo Flávio Basso, que era integrante da banda TNT, uma banda de rockabilly do sul, nos anos 80. Uma banda muito legal, muito boa. Aí ele, rapidinho, ele saiu da banda e formou o Cascaveletes depois. Também já ouvi falar. É. Em meados de 90, formou o Júpiter Maçã. Depois virou Júpiter Apple. Ele morou uma época e foi pra Londres. E tem uns discos aí lançados, uns 4 ou 5. Procurem aí, que é muito legal. Nas poucas coisas no Brasil. Eu sou fã número 1. Adoro. Vídeo do Marcelo Ortiz aí, parece que os caras que fizeram o nome da banda, parece que gosta de um psicotrópico, né? Então, um detalhe também. O guitarrista desse primeiro disco que tem essa música aí é o Marcelo Gross, que formou Cachorro Grande. Marcelo Gross. O Cachorro Grande é uma puta banda gaúcha. Ah, mas pra mim não tem nem comparação. É boa, sei que é, mas Júpiter Maçã, praticamente eles foram no encalço deles, o Júpiter Maçã ficou underground e o Cachorro Grande estourou. Essa foi a diferença, mas eu acho Júpiter Maçã, eu acho Flávio Basso um excelente compositor, é tudo de bom. Essa música aí é a primeira faixa do disco A Sétima Efervescência, de 96. Isso. Muito interessante. Agora fechei os olhos aqui e vi Raul Seixas. É. Realmente. Ouvi Raul. Com certeza. Lembra misturado com psicodelismo, tem um pouco de Mutantes, né? Sim. Tem. Essa coisa de anos 60 mesmo. Tem. Jovem Guarda também. E eu vou até além. Tem uma certa influência. Porque essa questão de Jovem Guarda aqui também remete um pouco do brega. É, tô falando sério mesmo. Tem passagens aí... Tô falando sério. Tem passagens aí que ele canta que é bem música brega. Eu vou trazer, breve, uma banda, um grupo brega mais atual. Mas ele mescla com a coisa roqueira, uma pegada assim, uma roupagem meio roqueira. Mas ele é puramente brega e lembra demais esse som feito aí. Traga que eu quero ouvir. Pode ter certeza e traga. Você vai adorar. Ah, bom, aí já são outros 500 papé. Mas interessante, Júpiter Maçã. E anteriormente nós ouvimos The Water Boys com The Hole of the Moon, uma indicação da senhora Carolina Bisotto, de Itabuna, Bahia. Gostei dessa banda escocesa. Gostosa, né, o som? Uhum, gostei. Também não conhecia, eles fazem um folk rock, né? Mais ou menos, é meio pop também, que é lá dos anos 80. Essa música foi lançada no álbum This Is The Sea, de 1985, a The Water of the Moon. E ali, naquele cenário britânico, que evidenciava muito aquele post-punk, aquela coisa meio new wave, ficava entre uma coisa e outra, em rocks, viagem pop ao mesmo tempo. Mas a Carolina aí, tenho certeza que ela ouviu e aí falou, opa, vou mandar pra cá, que ela até postou algo do tipo. E adorava também esse som. Engraçado como as coisas realmente remetiam assim em comum o gosto. Eu relutei bastante, mas eu não tive como deixar de trazer pra cá. Essa música nos traz e que leva para os outros uma vibração gostosa de sábado de manhã cedo que a gente não vai trabalhar. Sabe aquela folga de final de semana? Botar a toda altura, aquele sol assim, abrindo pra você, apesar que é algo da lua, né? Mas é por aí, porra, eu acho demais. O famoso bom dia, né? Exatamente, ao amanhecer, né? Tomar aquele café da manhã e ir lá pro almoço, mais ou menos, já partir pra agressão ali no boteco. E aí, Rosa, o que achou? Gostei. Eu já conheço essa banda, mas não conhecia essa música. Me amarro nesse som também, nesse tipo de estilo. Muito bom mesmo. Acredito que foi a música que fez mais sucesso dessa banda, né? Claro, tem outras também. Agora, esta daí é demais. Adoro. The Hole of the Moon. Ok. E abrindo o bloco, a grande banda também escocesa Nazareth, com Hair of the Dog, uma indicação de Nelson Juazeiro, de São José, Santa Catarina. Unanimidade, né? Clássica. Com nosso amigo Dan McCafferty cantando tudo. Muito bom. Eu acho esse cara um dos maiores vocalistas do rock, sabia? Ele junto com Roger Daltrey e, claro, os clássicos Plant, Gillan. É. E daí vai, né? Aqueles que a gente vira e mexe. Nossa, acho assim, acho o cara... O cabeludo aí, né? Lembra, às vezes, um pouco distante, mas lembra a fisionomia dele, digo, a persona dele, né? O estilo, o Rob Tyner, na verdade. Do MC5, que bicho feio, miserável. Mas o cara é demais e uma puta banda. Eu tô doido pra trazer aqui. É o quê? MC5. MC5, me toquei agora. Lembra sim, muito. MC5. Ali, ó. Aí é um precursor do punk rock ali, brabo. Porra, de fuder demais. MC5. Mas eu acho MC5, eu nunca entendi o som muito dos caras, sabia? É, nunca entendi muito o som dessa banda, não. Mas a proposta era paulada. Eu sei, mas era um som assim, como é que eu vou explicar? Uma coisa até meio experimental, sendo rock e tudo, mas nunca consegui assimilar muito o som deles, não. É, tem isso. Vamos deixar por outro momento aí, e só realmente levantando a questão. É, mas a culpa disso foi sua. Foi você que puxou o MC5. Pô, é por causa da estética, a fisionomia, o estilo, a expressão facial. Expressão facial. É, performance. Tudo bem. De movimento, certo. De face. Então, embora. E de cabelo também. Porque eu ia chamar. E agora a próxima é MC5 com. Robert Tan e Companhia Limitada, tá certo. Tá. Mas bom. Para a próxima edição. Vamos nos poupar. Okay. Porque eu não vou poupar ninguém do que vai vir aqui agora. Uma coisa maravilhosa. Bom, com licença. É um cara assim que eu... Nossa, eu nem imaginava que existia. O cara é lá do Amazonas. Ai, Deus meu. É, não toca aqueles boi bumbá, não. Entendeu? Mas toca outro tipo de coisa que a gente já conhece por aqui. E que me surpreendeu bastante aí. O nome do cara realmente evoca aquela região de natureza, de mata, de floresta. Que é o Antônio Marazona. Uma mistura aí de Maradona, talvez. Alguma coisa. Com a assim. Zona. É, com Zona. Com a zona livre. É, e assim, ao mesmo tempo, o nome da música parece que evoca uma coisa de despeito, de raiva, aquela coisa que depois que come, cospe no prato, enfim. É a chamada Mulher Feiticeira. Tá. E que o tadinho dele, ele... Olha, tem tanta desavença, meu amigo, que eu vou trazer as histórias aqui que vocês não vão acreditar. Quer dizer... Eu já não tô acreditando. Ah, é? Então ouça aí que você vai ver cair na realidade. Vamos lá. Antônio Marazona, Mulher Feiticeira. Zumba, Lele! A Bahia! Sua consciência, porque quem não pensa só vive a errar, tentando derrubar alguém que só lhe fez o bem, você vive a pecar. Remorso eu sei que vai sentir, se não conseguir me levar à morte, fez tudo pra me destruir, não vai conseguir, o meu santo é forte. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, segue teu caminho, me deixa sozinho em paz no meu canto. Por onde tu for, não existe amor, não existe paz. Mulher feiticeira, tu és mensageira do Satanás. Mulher feiticeira, tu és mensageira do Satanás. Quando tu morrer, ninguém vai querer levar o teu caixão. Porra, piadona, miséria. Vai foder a música, velho. Gritando bem alto, pedindo perdão. E eu aqui na terra, me pego com Deus pra tu não voltar mais. Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. Porra! Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. Esse tá revoltadaço. Ninguém vai querer levar o teu caixão. Tua alma vai chorando, gritando bem alto, pedindo perdão. E eu aqui na terra, me pego com Deus pra tu não voltar mais. Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. Essa idiota, né, depois de morta, me deixa em paz. Essa idiota nem depois de morta me deixa em paz. Vocês acabaram de ouvir aí o nosso grande Antônio Marazzarona. Como é, rapaz? Antônio Marazzona. Mulher feiticeira. Rapaz, que dor de cotovelo. Dor de cotovelo, o cara tá afim de... Nossa Senhora. Vocês nunca falam vi. Que dor de cotovelo, revolta, eu falo que tamanho. Porra é essa? Rapaz, pelo amor de Deus. Isso. Você tem o Google do brega, é? Eu velho? Não, velho. Você me arruma cada coisa. Menino, pelo amor de Deus, essa coisa mais trash, heavy, punk, brega que eu já ouvi em minha vida. Tem começo, meio fim. Que parece essa idiota. É, ela... Depois de morta. Você percebeu que ele fala? Essa idiota. Rapaz, o que é isso, velho? Isso grava? Gravou, né? Tá, gravou. Tá aí. Eu acho que o único álbum, Jack. Aí a mulher voltou do inferno, pegou e levou. Ah, só pode. Ai, ai. Mas ela é mensageira do Satanás. Rapaz, Marazzona Franca de Manaus. Com certeza. Olha, rapaz, as palavras dele são tão fortes, velho. Eu vou tentar aqui fazer um compêndio de algumas, ó. E algumas frases também, né? Algumas orações. Vai doer a sua consciência. Só vive a errar. Tentando derrubar alguém. Olha que coisa de mulher ruim, né? Você vive a pecar. Vamos lá. Me levar à morte. Olha as palavras fortes, né? Presentes aí, rapaz. Bem capitais. Fez tudo pra me destruir. O meu santo é forte. Em nome do meu pai. Pai é. Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo. Porra, o cara tá rezando. Nossa, evocou, tá evocando todos os santos mesmo. Olha lá, como mais? Mulher feiticeira, tu és mensageira do Satanás. Caramba. Quando tu morrer, ninguém vai querer levar o teu caixão. E tua alma vai chorando, gritando bem alto, pedindo perdão. Rapaz, isso é coisa de heavy metal, né, velho? Daquele trash mesmo, fala a verdade, ó. A tua alma vai chorando, gritando bem alto, pedindo perdão. Não é heavy metal, cara. Total. A mulher feiticeira derrubou todo mundo, foi? Alô? Ai, bom, agora usar onde mesmo? Céu. Que a mensageira de Satanás aqui derrubou todo mundo. A bicha é tão forte que Ave Maria. É. Eu tava falando que é um som bem trash mesmo, né? A lá heavy metal evocou o Satanás aí, que é mensageira. Pois é, rapaz, trash punk. E que vai chorando, gritando bem alto, pedindo perdão. Rapaz, é realmente. Você só pode ter o Google. Nossa. Brega, velho. Você me arruma cada coisa. Eu tenho nem. Realmente, é a coisa mais trash heavy punk que eu já ouvi. Brega, que eu já ouvi na minha Rosa, vida. Dessas edições aí que você participou, essa daí. Essa bem foi. Autêntica, assim, talvez. É, com certeza. Nem a da briga ela ficou tão assim. A bichinha tá desestimulada pra isso. Ah, mas você falou de briga aí, pois eu vou trazer uma história que aconteceu lá pro lado da Amazonas. Mas essa, se eu fosse cineasta, essa moça seria trilha sonora pra filme trash, hein? Totalmente. É. Ah lá, Dr. Mujica. Com certeza. Pois é, e você tá dizendo de briga? Pois houve uma briga lá em Porto Walter. A música chegou até a ser censurada, você acredita nisso? Que briga da porra é essa, hein? Ah, então, vou te contar a história aqui. Conta. Na verdade, esse cantor amazonense aí, né? Ele gravou essa música lá em 85. Foi um tremendo sucesso mesmo, mas tinha um botequim do Chico Panca. Fazia parte de um LP com 12 faixas incluído, né? É essa, A Mulher de Endereço, Cadê Você, Manaus Sorrindo, entre outras mais, Dama da Noite. E o detalhe todo era exatamente o problema da letra, né? Que era tão forte que fez até muitas vítimas por lá. Que apesar de não ter nada de espetacular, era cantada por alguém no caminho que passava em frente à casa da inimiga. Sempre alguém evocava esse som aí e que funcionava como uma ofensa, né? Um chamado para amarrar as camisas e se acabar no pau. Porra. A letra do cara era uma agressão total, né? Eu tô reproduzindo praticamente o texto que eu acabei conseguindo aqui. E no final das contas, rapaz, essa toda provocação que ocorria terminou mesmo. Foi na delegacia. O doutor delegado, viu, Rosa? Decidiu que por medida de prevenção, né? Ele proibia a acusada de cantar, cantarolar, soletrar, recitar, ronronar, até mesmo assobiar ou fazer com a boca toda ou parte da música Mulher Feiticeira, do nosso Antônio Marazona aí. É brincadeira um negócio desse? Rapaz, peraí, se eu entendi, o pau fechou entre duas mulheres, filho? Era, qualquer rixa entre duas mulheres nessa cidade aí, elas começavam a provocar cantando essa música. Passava pela porta e daí ia, né? Imagina. Ah, ainda bem que você não mora lá, viu? Nossa, imagina. Já pensou um negócio desse? Que isso? É, rapaz. Mulher feiticeira, tu és mensageira do Satanás. Já pensou? Pessoa passando na porta aí e pra provocar outra? Nossa. Coisa de mulher ruim, viu, velho? Barraqueira. Porra. Foi uma comoção municipal. Até o delegado teve que intervir. Aí, rapaz, eu fui pesquisando, né, com meu microscópio Google. Lá no Pará... Sempre ele. Você sabe que Antônio Marazona é a mesma coisa de que algema? Que porra é? Que comparação foi essa? Verdade. Lá, algema significa Antônio Marazona. Acho que pra homenagear o nosso cantor aí. Certo. Tá amarrado mesmo, em nome do Senhor. É. Tão amarrado em nome do Senhor que eu não sei, velho. Tanto que eu tô brega, ex-puta... Desculpa, não tem nada a ver com, viu, gente, com seus afazeres aí, mas ex-viado, ex-traficante, ex-drogado, porque infelizmente engloba tudo, né? Mistura a personalidade, o caráter, né? E a sexualidade das pessoas, os desejos, enfim, bota tudo como coisa ruim, né? E aí, entre outras mais aí, rapaz, não é que esse Antônio Marazona parece que virou pastor evangélico? Tá bom. Tá aí, aí, Rosinha. Tá amarrado? Tá amarrado. Em nome de Jesus aí, ó. Com a Bíblia na mão, evocando aí o nome de Satanás. Eu acho que esse aí ainda evoca, né? Vale tudo, né? É. Vale tudo. Né? O Espírito Santo, pelo menos pra poder, né, contrapor aí o tinhoso. Agora a tal da idiota. Da idiota nem demais, depois de morta. Ô, oh, porra. Ninguém vai levar o cachorro dela. Cabra é muito bom, viu? É vivendo e aprendendo, né? Tem tantas coisas obscuras nesse nosso mundo aí, profundo, bregueiro, que até mesmo na Mata Amazônica tem algo escondido por lá. E não é o Curupira, né? E não é o Curupira. Pois é. Alcançamos aí o nosso cérebro aí do Zubalelê da Bahia, né? O Antônio Marazona, que não é o Maradona e que não é a Mara da Zona. Enfim, tantos trocadilhos estes aí. Nem o senhor da algema, apesar que no Pará é. Deve ser lá no norte todo, quem sabe também, né? Com a nossa pulseira prateada, né? E radiante e pesada. É, nunca fui preso por isso, né? Quer dizer, eu nunca fui algemado, né? Mas, enfim. É, trouxemos aí, né? Esse postulante, pastor evangélico. Talvez, atualmente. Né, Rosa? Dá pra perceber. Tô vendo, tá. Rosa, fala a verdade, você adora, né? Adoro que... essas coisas. Gosto. Gosto pra caramba. O Eric pode fazer uma coletânea aí com o Zumbalelê. É, pois é, vou arrumar uma gravadora aí e fazer essa prensagem aí, esse compêndio desses grandes artistas. Nossa, eu ia gostar. É, e vou botar lá no camelô das grandes cidades. Faça, mas faça bem prensadinho mesmo, sabe? Ai, ai. Volume 1, volume 2, volume 3. Aí, ó, 3 por 2 real. E um saco de Big Big. E um saco de Big Big. Pois é, esse aí foi o nosso, nossa cofraria do rock, tá bom? Ô, nosso Zumbalelê da Bahia, eu tô trocando. Nosso Zumbalelê da Bahia. E nós vamos... para esse nosso último bloco aí, encerrar a nossa edição número 18, fazendo uma homenagem, infelizmente, para alguns aí que morreram, que não foi nenhum, nem dois, mas sim três, aliás, quatro, porque também tem um guitarrista do Outfield que morreu, e além dele, tem exatamente o Tommy Ramone, e por isso nós trouxemos Ramones com I Don't Care. É a faixa do disco Rocket to Russia de 77, no qual Tommy participa tocando em suas peles. Agora repare nesse riff aí do Ramones, que eu acho que é igualzinho. Que país é este, Legião Urbana? atentar, porque o Legião Urbana chupou muita coisa do pós-punk britânico, que na época era bastante desconhecido por aqui, mas como eles tinham acesso, claro, eram difíceis, mas também tinham acesso, e aí eles, o nosso queridíssimo Renato Russo começava a levar por essa linha e fazer algo bem diferente do que era feito no momento, e junto com o Dado Villa-Lobos, né, e o Marcelo Bonfá também de alguma forma contribuía, eles chuparam muita coisa do Joy Division, Bauhaus, aquelas coisas góticas, e aí você está trazendo também aí, Rosa, algo do Ramones, é para se acreditar também. Uhum. A nossa próxima ausente aí foi a Vange Leonel. É a Vange. Eu achei surpreendente, assim, a morte dela. Ela, primeiro ela gravou, ela ficou conhecida como vocalista da banda Now, que fazia um som até um rock, uma coisa levada pro blues, e depois lançou um disco solo, que ficou famosíssimo, porque foi trilha de abertura de uma novela, era Vamp, Noite Preta. Com certeza. E depois demorou um tempo, lançou um outro disco. Na época, todo mundo perguntou assim, por que que ela desapareceu? Ela falou assim que ela queria gravar disco, mas não queria fazer show. Esse negócio de turnê cansa, viu? Fazer sucesso também, né? A mídia ali em cima, você tem que sempre cumprir a agenda disso e daquilo, às vezes não é da pessoa mesmo. E a Vange Leonel, poxa, descobriu que tinha câncer e menos de um mês, puf, tchau. Essa doença realmente é uma doença. Enquanto você não sabe, tá vivendo, tá beleza. Normalmente quando sabe... De uma vez, né? É, a tendência é esmorecer e se entregar. Para homenagear, veio aí a Rosa trazendo Corpo Vadio. E para fechar, o nosso grande albino vesgo, Johnny Winter, que nos deixou mais de 70 anos de idade, que fez muita, muita coisa para o rock and roll e o blues, principalmente, com a sua guitarra, com a sua harmonia, com a sua habilidade, com o seu talento, a sua estrela que era translúcida, tudo com o John B. Good. Poxa, foi uma grande perda, viu? Uma versão matadora de Johnny B. Good, uma das imortais do disco Live Johnny Winter, and só escutando, porque essa é tão digna quanto a de Hendrix e a de Chuck Berry, né? A de Chuck Berry, que é a original, e também tão digna quanto a de Frank Marino. Muito boa versão. Além dessas ausências, né, já citadas anteriormente, pelos autores, né, de livros que nos deixou, porra, aqui mesmo. A gente tá passando uma crise mesmo nesse país, hein? Nunca vi igual. É, mas agora a gente vai passar uma crise cultural, porque esses imortais aí, quer queira ou quer não... São insubstituíveis. Pior que... E pior que são mesmo. São porque você não vê chegando nada novo. É. Ai, ai. Culpa deles. Triste. Culpa deles, porque, de fato, não tem como ser igual a eles. Eles são muito além de todos aí. Bom, queremos agradecer a todos, né? Agradeço ao Alessandro Leite também, que nos veio declarar, dizendo que foi um ótimo programa, um excelente programa na anterior, a 17, que gostou muito das conversas, a convidada foi bastante legal, o set também das músicas, parabenizou todo mundo, que está evoluindo bastante essa confraria. Só que ele realmente ficou meio avesso aos forrós aí, dizendo que não gosta muito das músicas. Poxa, preferia que fosse só rock mesmo. Mandou um grande abraço pra gente. E ele lá dos comentadores. E eu disse pra ele, ó, velho, confraria não tem jeito. É isso aí mesmo. Vai com forró, vai com bebê, vai tudo que também liquidificador, às vezes baixo, que não presta nada. A gente coloca aqui também. É uma característica, né? É uma característica. Fazer o quê, né? Além dos que nós selecionamos, o Cláudio Maeda de Aichin, Japão, lá do outro lado do Oriente, né, o Ricardo Brassim, mais uma vez aí de Juiz de Fora, a Karen Valéria debutando aqui conosco, a Gaúcha, o Nelson Juazeiro mais uma vez sequencialmente aí, hoje foi em duas músicas, a Carolina também dando sequência, a anterior aí fazendo presença, e o Marcelo Ortiz, que mais uma vez entrando aqui na nossa confraria, nessa nossa edição, obrigado aí para todos aí. E além do mais, Jack, quem são mais? Nós também gostaríamos de agradecer as indicações de Marcel Mascarenhas Andrade, que foi também um dos primeiros confrades do rock, que debutou lá no bar e ficou até conosco aí nessa segunda fase da confraria e nos deixou depois de umas três edições. Ele tava morando no Tibete, viu, gente? E aí agora acho que ele tá começando a voltar a usar a internet, que ele nos indicou uma música aí finalmente. Beleza. Ao Fernando Lobato também. Também gostaríamos de agradecer ao nosso amigo José Maria Torres Filgueiras. E a ele, Romário Santos, que nos indicou uma música de Winter lembrando do falecimento do mesmo. Valeu, gente, valeu mesmo. Continuem enviando suas indicações e nós iremos estar contemplando vocês também. Então é isso aí, um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, valeu mesmo e até a próxima. Valeu, gente, também. Abraço a todos e até a próxima edição. Até a próxima, sim, porque aqui na Confraria do Rock, Taboca City, a música que toca aqui é Você Compartilha. Até mais, galera! E toca o barco! O Ramones e Companhia Limitada Now com o Vange Leonel, Johnny Winter, João Baldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano Suassuna.

tenho cara de escritor, porque eu tenho a impressão que os brasileiros em geral estão acostumados a ver no escritor aquelas caras das estampas de Machado de Assis e José de Alencar nos livros escolares. E gente assim com a Solene, Provecto, ambos mais moços do que eu, apareceram bem mais moços do que eu nas fotos que nas fotos ou desenhos ou gravuras que aparecem. Mas as pessoas associam também o escritor a uma certa postura que em certas pessoas fica engraçada, porque tem gente que tem vergonha de me escrever um bilhete porque acha que vai errar, o que lá seja isso. Tem gente que acha que eu só falo difícil. Enfim, acha que eu vivo numa órbita diversa do comum dos mortais. E é por isso que eu acho que eu não tenho cara do meu jeitão, né, de escritor. Eu vivo de bermuda, havaiana, raramente estou de paletó. E não assumo ares graves, solenes. Eu não me levo tão a sério assim. Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta: como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho. Eu disse a ele: eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora, sou um velho. Mas outro dia, foi na minha casa me converter um jovem. Eu não me lembro se era punk ou funk, ele. Ou era punk ou era funk. Um desses dois. Aí ele foi na minha casa me convencer. Ele disse: não, você fica falando mal do rock, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Já, isso já está ultrapassado. Agora nós estamos no funk, no funk, no punk. Aí resolveu cantar para mim, para me converter. Vejam que beleza. Eu estou aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois físicos, acho que alemães todos dois, um chamado Bohr, o outro chamado Rutherford, né? Pois bem, ele era o mote que ele escolheu lá para a música dele, era isso. Aí foi cantar para mim, para me converter, era o seguinte: Rutherford, Bohr, Rutherford. E ele pegou assim a guitarra: Bohr, Rutherford, Bohr, modelos atômicos. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr, Rutherford, Bohr, Rutherford, Bohr, modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, Bohr. Olha o tempo, Bohr. Stay tuned for more rock and roll. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Então tá, vamos começar. Segura aí, viu? Uhum. Ó, por favor, não reclame não, tá? Ok. Tá vendo, hein? É bom. Brazuca, né? Chamada Necro Dark... Dark... Ó os cachorros aí, fecha aí, gente. A geladeira, porque os cachorros estão latindo. Tá demais. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, pois é. O cachorro tirou a Henrique do... É, alguém tá fazendo alguma comida aí, porque os cachorros, Ave Maria, não aguentaram. Tem uma infagância. Necro, Dark, Dark, Dark, olha os cachorros aí, pô. Então... Alguma coisa pra comentar? Não. Não? Então vamos. Para, cachorro. É. Pô, essa foi foda do cachorro. Então vamos lá. Volta no slash. Slash. Volta do slash. É, só pra apagar a língua. Slash. Order of Fire. Então vai de novo. The Raisonette Sisters. Não, vá do slash. Slash. Não. De novo, quer que eu fale mesmo? Nossa, pra decorar, não, pra decorar, vá. Slash World on Fire. Você instalou alguma câmera aqui, foi? Eu não. Você instalou alguma câmera aqui? Eu não, é minha estrela. Ah, tá bom. Tá certo. Bom, deixa eu picar o pau aqui e você... Beleza. Nossa, essa música é demais. A Rosa já queria botar essa música também, Jack. É... Cheguei a Rosinha. Tu és mensageira do Satanás. Essa foi ótima. Satanás. Quando tu morrer, ninguém vai querer levar o teu caixão. Porra, que agora. Nossa, é de puta a música, velho.